Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. O programa de hoje vai ser dedicado a músicas com nomes femininos. Para começar, temos uma banda dos anos 80, uma banda que tinha talento, mas que não fez grande sucesso. Uma banda que foi um bocado deixada para o underground, apesar de ter contado com um nome super famoso antes da fama. Estou a falar-vos de Johnny Depp. Johnny Depp foi guitarrista dos Rock City Angels durante um curto período de tempo antes de começar a sua grande carreira de ator. Para vocês, vamos ficar com a música do primeiro álbum dos Rock City Angels, uma das poucas que contava com a composição de Johnny Depp. Estou a falar-vos da música Mary. Para vocês, Rock City Angels, Mary. Soldiers want após o hard rock, com influência de punk e de blues dos Rock City Angels, ficamos com os Rhino Bucket e a música Mad Maggie. Os Rhino Bucket são uma banda dos Estados Unidos da América que apresentam como sua maior influência o som dos australianos AC/DC. E terminamos a sequência com os germânicos Axis e a música Helena. Esta banda é uma banda que mistura o power metal com o heavy metal com o hard rock. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência temos um super grupo. Temos os britânicos Damage Control. Esta banda conta com o vocalista Spike, vocalista dos Squire Boys, com o guitarrista Robin George, com o baixista Pete Way e com o baterista Chris Slade. Para vocês e do primeiro e único álbum da banda, Damage Control, lançado em 2007, vamos ficar com a música Alice. Damage para vocês, Damage Control, Alice. We'll be right back. angels' names don't go down well when you come from around this way. But even I could make a case when you're asking me to stay. 'Cause I can file for every word that leaves that Celtic tongue. I could walk from all I know with all my past undone. Whoa, Gabrielle. Oh, Gabrielle. If I say I love you, would you kiss and tell? Whoa, Gabrielle. That rainy summer morning, I watched you from afar. Knew every raindrop by its name. I was standing there for hours. There were other invitations, I could have sent you one. But I just keep on waiting for that miracle to come. Whoa, Gabrielle. Oh, Gabrielle. If I say I love you, would you kiss and tell? Whoa, Gabrielle. Of our hometown shining in the night. Sad songs on the radio make everything seem right. Maybe I'm still hurting, should I turn the other cheek? I know I'm still in love with you, I'm too afraid to speak. Whoa, Gabrielle. If I say I love you, would you kiss and tell? Whoa, Gabrielle. Whoa, Gabrielle. Whoa, Gabrielle. Whoa, Gabrielle. após Damage Control, ficamos com Black Star Raiders e a música Gabrielle, retirada do álbum The Killer Instinct, novidade de 2015. Os Black Star Raiders são uma banda que vieram das raízes dos Thin Lizzy e no seu som eles demonstram claramente essa sua herança. Terminamos a sequência com os Bam Bam Boys, de Matty Alfonsetti, e a música Suzanne. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, que vai ser dedicada a sons dos anos 70, temos uma das melhores bandas dessa época. Estou a falar-vos dos Bad Company, de Paul Rodgers. Para vocês, Bad Company, Anna. após Bad Company, ficamos com duas músicas que contam com o mestre da slide guitar, Duane Allman, infelizmente já falecido. Primeiro ficamos com The Allman Brothers e Little Martha, e terminamos a sequência com Derek and the Dominoes e a música Layla. Derek and the Dominoes é a primeira encarnação da carreira a solo de Eric Clapton. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência é dedicada a dois mitos femininos do rock. Para começar, temos Suzy Quatro e a música Klondike Kate. Like you E após Suzy 4, ficamos com Lita 4, Lisa, música dedicada à mãe de Lita 4 por parte de Lita. E vamos agora para uma nova sequência. Na próxima sequência vamos dar algum destaque a hard rock mais melódico. Para começar, temos os norte-americanos de Boston, os Boston. E para vocês, a belíssima balada, Amanda. Para vocês, Boston Amanda. Thank you. Jessica wanted Jimmy, but she wasn't old enough for dating. Daddy said there is strength in waiting. Baby, hold on to 13. But Jessica wasn't happy, and she didn't understand her daddy. She knew he loved her, but why did he love her the way that he did? There is strength, and there is weakness. There is love, there is sickness. There is hope, and hopelessness. Now there. To her daddy, he told her that she should be happy, and he should be all that she needs. Well, there is no understanding, living a nightmare and never waking. More than her innocence had been taken, how could he do what he did? There is strength. There is weakness, there is love, and there is sickness, there is hope, and hopelessness. It's been many years since Daddy died. Jessica, thank you. About her life, and she lies there wondering how many daddy's little girls can't sleep tonight. to go. Got a phone call, or was it a dream? The voice spoke to me. I could swear it was you that I heard crying desperately. E após termos ficado com um dos pais fundadores do OR, os Boston, ficamos com o vocalista norte-americano Mitch Malloy. Mitch Malloy foi um dos vocalistas que fez testes para entrar nos Van Halen, não tendo sido aceito na banda na época em que aceitaram Gary Cherone. E de Mitch Malloy ficamos com a música Jessica. E terminamos com uma das bandas mais ecléticas da história do hard rock e do rock em geral. Estou a falar-vos dos Toto, já que o som dos Toto vai desde o pop, à soul, ao jazz, incluindo algumas influências de hard rock e até mesmo de heavy metal. E dos Toto ficamos com a música Melanie, música lançada em 1999 no álbum Mindfields, álbum que marca o regresso do vocalista Bobby Kimball à banda. E vamos agora para uma nova sequência. Esta sequência vai ser dedicada a dois virtuosos da guitarra. Para começá-la, temos Steve Vai e a música Melissa's Garden, retirada da coletânea de Seventh Song Enchanting Guitar Melodies Archives Volume 1. Para vocês, Steve Vai, Melissa's Garden. Thank you. E após Steve Vai, ficamos com o ex-guitarrista de Danger Danger, Andy Timmons. E de Andy Timmons ficamos com a música Olivia's Song. E vamos agora para uma nova sequência. Esta sequência vai ser novamente marcada por sons mais hard rock melódicos. E para começá-la temos os norte-americanos House of Lords. E do álbum Cartesian Dreams, lançado em 2009, vamos ficar com a música Joanna. Para vocês, House of Lords, Joanna. No girlfriend. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após House of Lords, ficamos com Overland e a música Evangeline. Overland é banda solo de Steve Overland, vocalista do ZFM. E terminamos a sequência com os polacos Silver Samurai e a música Lucy. E vamos agora para uma nova sequência. Esta próxima sequência vai iniciar-se com uma banda argentina que já terminou a atividade. Estou a falar-vos dos Faust. Para vocês, Sexy Marilyn. So you think you take another we'll lost your mind in the dark, biding time, same old story, yeah, same old story. Ooh, winter solstice, once again, irony, familiar friends, same old. E após Faust, ficamos com os norte-americanos Vertigo e a música Sarah. Dos Vertigo fazia parte Joseph Williams, vocalista que na atualidade substitui Bobby Kimball nos Toto. Terminamos a sequência com os Work of Art e a música Maria. E vamos agora para uma nova sequência que vai iniciar-se com outra banda recente, tal como os Work of Art. Os Care of Night também são uma banda da Escandinávia. E para começar esta sequência com os Care of Night, resolvi escolher a música Cassandra. Para vocês, Care of Night, Cassandra. Just keep on coming. Oh! find a cheap perfume is messing with my head. So late in the afternoon, it's crawling from my bed. All the way from New York City across the Western Plain, where you left me hanging, baby. Downtowns, Paris in the spring. Say the Riviera, baby, but it doesn't mean a thing. I climb the highest mountain to be right by your side. Riding in the darkness. E após Care of Night, ficamos com os britânicos Escape, e do seu álbum Borderline, ficamos com a música Marianne. E vamos entrar agora na penúltima sequência do nosso Riff Service. Para começar esta sequência, temos os norte-americanos Lillian X e a música Diana. Para vocês, Lillian X, Diana. girl's eyes, long black hair and a golden smile. Widow's kind of prerequisites. I know you'd be a pretty one. You know, your journey has just begun. You know, I've been waiting for you so long. Welcome to the world, Michelle. Welcome to the world, Michelle. You better know, little lady, that life isn't always easy loving. No, but I will follow every step you take, protect you from things that. Welcome to the world, Michelle. All right. Welcome to the world, Michelle. Welcome to the world, Michelle. Welcome to the world, E após Lillian X, ficamos com os suecos Raw e a música Michelle. E terminamos a sequência com uma banda escocesa que nos anos 90 conseguiu ter algum sucesso. Estou a falar-vos dos Gunn. Os Gunn, em 2015, lançaram o álbum Frantic. E desse álbum resolvi escolher a música Serafina. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. Para começar esta sequência, temos uma banda suíça. E para vocês e do álbum Human Zoo dos Gotthard, vamos ficar com a música Jane Is Not Alone. Yeah. earth I hear you calling, but I can't come home right now. Me and the boys are playing, and we just can't find the sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? You say you feel so empty, that our house just ain't a home. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? Yeah! E foi com três grandes clássicos que terminamos o nosso Riff Service de hoje. E após Gotthard, Jane Is Not Alone, ficamos com a balada Beth dos Kiss. E terminamos com um dos grandes clássicos da carreira do Zwinger. Ficamos com a música Madeleine. E é com Madeleine do Zwinger que nos despedimos hoje do nosso Riff Service. Desejo-vos a todos uma ótima semana e que para a próxima semana estejam novamente aí desse lado a ouvir as surpresas que eu tenho preparadas para vocês. Estamos na nova web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. That was just my style. Rock on! Looking to you.